vida sem saber o que tenho e hei de ter, crendo em Jesus. Com preço de sangue me comprou, exclusivo dele sou e sirvo a ele. Eu tenho a bênção da unção, Deus encheu meu coração de muito amor e paz. E hoje eu quero declarar, tudo ele suprirá, pois sei que é fiel. Eu sou alguém mais que vencedor. Glória do Senhor, minha cobertura é o sangue que desceu na cruz. Tudo que eu preciso tenho em Jesus. Tudo que eu preciso tenho em Jesus. Não vivo a vida sem saber o que tenho e hei de ter, crendo em Jesus. Com preço de sangue me comprou, exclusivo dele sou e sirvo a ele. E tenho a bênção da unção, Deus encheu meu coração de muito amor e paz. E hoje eu posso declarar, tudo ele suprirá, pois eu sei que é fiel. Eu sou alguém mais que vencedor. Senhor, minha cobertura é o sangue que desceu da cruz. Tudo que eu preciso tenho em Jesus. Tudo que eu preciso tenho em Jesus. Eu sou alguém. Eu tenho em minha vida a glória do Senhor. Minha cobertura é o sangue que desceu na cruz. E eu preciso tenho em Jesus. Tudo que eu preciso tenho em Jesus. Só em Jesus. Maravilhoso, tremendo, Senhor Jesus, Pai da eternidade, Príncipe da paz, que supre minhas necessidades. Oh, aleluia, a Ele glória, louvor, adoração, exaltação.